tiozinho. A galera vai aprender a cantar pra cantar juntinho com a gente aí, vai ficar bonito, hein? Se liga na letra assim, vai. Te falei que o dinheiro não compra o amor, o dinheiro não compra o perdão. As coisas criadas por Deus não tem preço, não. Deixou o seu nego de fé, grande amor da sua vida. Foi ambiciosa, sempre calculista. Foi atrás de aventura, hoje tem recaída. Você não é mais o meu chuchuzinho, o meu docinho de coco, meu denguinho. Ele pode ter milhões, mas no amor mando eu. Você não é mais o meu chuchuzinho, o meu docinho de coco, meu denguinho. Ele pode ter milhões, mas no amor mando eu. Chuchuzinho é o nome dela, hein? Só Bragança, ao vivo. Alô, Fábio Paredão! Te falei que o dinheiro não compra o amor, o dinheiro não compra o perdão. As coisas criadas por Deus não tem preço, não. Deixou seu galego de fé, grande amor da sua vida. Foi ambiciosa, sempre calculista. Foi atrás de aventura, hoje tem recaída. Você não é mais o meu chuchuzinho, o meu docinho de coco, meu denguinho. Ele pode ter milhões, mas no amor mando eu. Você não é mais o meu chuchuzinho, de coco, meu denguinho. Ele pode ter milhões, mas o amor mando eu. Você não é mais o meu chuchuzinho, o meu docinho de coco, meu denguinho. Ele pode ter milhões, mas o amor mando eu.